190, complexo redução para 1809, você pode estabilizar. Reduzindo 1809, controle, boa tarde, sinal 6290, cruza 187 para 1970. Sinal 6290, aciona identificação, desça via Mário para o nível 0, 6220, ajuste ao 09, informe Salvador para visual, procedimento, inclusão no 0, procedimento elétrico é feito. Sem o glide, cabeceira deslocada nos primeiros 380 metros, informa o vento de 120 com 2 nós, pode chamar o 09. 10.011-060-200 para o LSX-3 localizador da 10. Confirmando os primeiros 380 metros fechados. Eu chamei a 6210, informo que o vento é 120 graus com 10 nós. Certo, 6210. Tá. Forceiro 2733, posição? No pátio. Gente, já no pátio militar. Frequência livre, forceiro 2733. Voo 1169, autorizado decolar, 120 graus, 109. Esse vai, 1169. Mike Romeo Alfa, Salvador. Já coordenou com a solo? Mike Romeo Alfa, aguarde para a decolagem. Pedaleço, 1107, passei para a volta do uniforme Charlie. Estamos uniforme Charlie, ciente. Continua autorizado o pouso na pista na frente. Uniforme Charlie. Autorizado, direção 340. Ele passa pelo 10 até o base, depois ele passa pelo 1 meio. Da El, ele. Transporte 541, contra de 1998, correto, espera para o estacionamento. Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Nessa subida que não intercepta a bloco. Obrigado. 119 decimal 8. 098, qual o nome dela? Então, estamos dando boa tarde, já 3190, final da 1-0, e vou levar de trabalho. 3190, ciente, autorizado pouso, 120 graus, 09 graus. Dime pouso no 0, 3190. Tá, Mike Romeo Alpha, decolou ao 53 da NMAR, chama o controle em 119.8. Controle, boa tarde, é papapá, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha. Decolado com a proa norte, fechando a passagem para o litoral sul. Autorizado. Mike Romeo Alpha, autorizado, 510, ajuste ao 01, reporte sobre o voo na Baía de Todos Santos. Reporta a Baía de Todos Santos, Mike Romeo Alpha. Avião via 8. Partiu agora o registro para folha no 721, está autorizada a sessão para o nível 070, mantendo o setor oeste da ilha. 070, setor oeste, 1169. Voo 1169, contato com a galera do colégio, suba via da El para o nível 360. Via da El 360. Índia Bravo, Torre Salvador. Não, negativo, não recebo. Não estou recebendo. Tá 3190, o solo 56, liberou a direita, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21 agora. Mike Romeo Alfa. A pessoa da Mike Romeo Alfa. A moto sobrevoou apenas a Baía de Espírito Santo? Não, cara, com a pessoa que voou ali, ela para a gente. Liberado. Salvador, é uma papapá de uma mais forte. Sim? Papapá Lima Mike Fox, precisa? Decolou de Serra Luz, Delta Lima para Salvador. Está passando através do setor sul, 110, Canadá, no 34. Lima Mike Fox, confirma a atitude que mantém? 107. Mantém um... Qual tem o seu tipo de equipamento? É um helicóptero a passar por cruz. Isso. Mantém a linha do litoral, próximo à pessoa sua, vai ser excelente com a torre. Bacana, ó. Michael, meu alfa, atente a Charlie 208, o Guardião 08, está subindo para o nível 070 para lançamento de paraquedista sobre Veracruz. Gente, Michael, meu alfa. Lima, Mike Fox, chame o turno 1895. 1895, Fox. Carga 206060. Chame a 6210, desça via para 4000 pés, ajustando 09, luz da estufa de altitude na projeção TAP. Livre altitude em TAP, autorizado via 4000, 6210. Pode ir ao 08? Atente a tráfego Alfa Sierra 50 decolado de Salvador para a Sierra 90 Juliette Kilo, mantendo 500 pés. Atualizado, pula direto para o Pátio 4, Lima Mike Fox. Direto para o Pátio 4, vai aproximar pela Oscar. Você pode ser com o Fox. 3190. Boa noite. Ele é 6210, desça para 2000 pés, destino 09, autorizado em LS-65, glide e reporte estabilizado. 2000, autorizado localizado, aqui está 10, 6210. Para, na via acionada 0125, está na escuta do controle? Gente, Mike, é convite, desça para 510, reporte um trailer de pituação. Bom, no ano 69, estamos sempre o Recife 1251, até no ano 3325. 251-3325. Michael, meu alfa, vai manter o cliente para o seu destino ou vai operar a altitude? qual foi o seu estimado de pouso, Mike Romeo Alfa? Então, estimado de pouso aos 2101, confirma? Gente, Guardião 08, autorizado 060, porém aguarde para lançamento, informo o tráfego anteriormente reportado, está 3 milhas de Vera, aproximadamente 3 milhas de Veracruz, cortando 510 sentido oeste. Controle 3560, pode chamar a torre? 3560, torre no 895. Obrigado. Precisa 3894. Será informado, só um momento, mantém escuta. Guardião 08, é o controle? Escuta, prossiga. Guardião 08, tente contato 12345 bilateral a este controle em função do traço do helicóptero que no momento deve estar aproximadamente uma milha a leste da ilha do Aeroclube de Veracruz com deslocamento oeste em sentido contrário à sua aeronave a 510 no espaço aéreo Gulf para a coordenação do seu lançamento. Toma a produção da aeronave, senhor. Coordenem em 12345, gentileza. Mike, a polícia passou com a mira de Sapon, pode ser 32? Mike, a corrida está em 18 na pista. Prosseguir até o prolongamento do eixo de aproximação da pista 35. Partiu. Então, estou prosseguindo aqui no litoral, aguardando para cruzamento. Igual. Pista usual no zero, procedimento ILS 76, sem glide, cabeceira deslocada nos primeiros 380 metros, vento de 120 graus, 129, temperatura 28, CNH 109. Graus, então a 384 ratifico que a cabeceira não está mais, certifico que a cabeceira não está mais deslocada. Pista alterando em toda a sua extensão e olhando sem da pista 10 sem o glide. A 3895 e olhando sem operando normalmente. Mantenha a final da pista 35, aguarde para pouso e cruzamento. Mas eu vou aguardar aqui na... no setor sul da aeronave, tocando cruzamento. Então 3560, no solo 05, livre à direita, solo 1211. 1211, é. Oceania 6210, informação de tráfego, Eco Charlie 35, mantendo espera aqui 500-10, ao sul de Salvador, na final da pista 35. Qual a posição do tráfego? Helicóptero, 500 pés ao sul de Salvador, 3 milhas ali na final da 35, mantendo o voo parado. Gente, é 290, autorizado o pouso? Autorizado, pouso no 20 graus, 109. 3560, boa tarde. Ok, liberado, retorno o glide completo, o ILS completo, 4206. Coloca o glide 108, no glide 6, voltar e narrar o glide 108. Guardião 08, paciente e o levantamento reporte a tela. Correu mais a conduta, está no jogo com a aeronave nacional. Autoriza a prosseguir como número 2417. Cruzado, seguindo a cauda do R2320 da Oceané. Eu vou seguir como número 2, reporta a base para o final da noite. Taxi Via Alfa, repartindo para Juliette. Via Alfa, para Juliette. É, 2-9. Não irá interferir na sua aproximação. Entendi. O controle, na Mike Bravo Delta, busca para o nível 050, ajuste ao 09. Vai para 050, nível de volta, 09, ajuste o Juliette Lobo Delta. 4206, nível de inscrição em para 2000, ajuste ao 09. 09, desce 2000, 4206. Acione identificação, como Salvador espera visual, pistão 010, vento 120 graus, 129, o ajustando 01, cujo ajustando 012, temperatura 28, procedimento 1 a 1 MSX, pista operando em toda essa estação. Já estava aqui, já estava aqui, obrigado. Descendo para? 100. 100, 3894. Juliette Romeu, recebe o controle? Juliette Romeu, acione identificação. Nossa Juliette Romeu, contato radar 531, sudeste do Velho Salvador. Desça para o nível 050, ajustando 012. O emapro de Mari para o terceiro da chegada a Mari, como Salvador para visual, pista em 010, vento 109 graus 99, temperatura 28, ajuste ao 012, procedimento em MSC, a pista já está operando em toda a sua estação. Sete Bravo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. A 3894, programa de sua navegação para voar após Mário Duna. A partir de Mário, vai voar Duna, 3894. A 3894, desse motor nível de voo 090. 090. Esta via Mari para o nível 090, o ajuste ao 012, em São Salvador, Pera de Jó, pista é 010, vento de 1,10 graus 99, temperatura 28, o ajuste ao 012, procedimento do velho é sexo, instala a pista sendo utilizada em sua sustentação. Ok, muito obrigado, 090, via Mari para o... É 3842 para nível 080. Para 080, 3844. Estabilizado, 4206. 4206, torre 1895. 1895. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4206, faço Duna. Azul 4206, cheque trem autorizado, pouso 190 graus, 109. Motivar somente se possível a zona nacional. Ok, a mais autorização do centro para de motivar. Graças a Deus, nacional. 90 por 4206. 10 graus, 109. Telefone do Pistão 0, 4206. É 919, Santa Teresa da presente para o Edmótica. Grato pela gentileza para o Edmótica da presente, o Azul é 919. Obrigado. Escravo Delta, desça para 2.7, ajuste no 0 e no 2. Então 3.894, desça para nível 070. Salvador, voo 645, intercida por 160, na 35. Voo 645, aciona identificação, desça via BOF para nível 0.620, o ajuste no 0 e no 2, o Salmo Salvador opera visual, pista 0.0, vento de 1.09 graus, 1.09, temperatura 27, ajuste 1.0.2, protegimento do SOC, informa pista operando em toda a sustentação. Obrigado, autorizaria a turma direto da presente? Instante 3894, desça para o nível 060, aguarde para prosseguir. 060. O meu escravo Delta, reparação para sequenciamento, curvi a esquerda pro a 0, M0 limite, a magnética 090. Controle, Delta, escravo Delta, copiou o controle? Negativo. Reparação, curva a esquerda pro a 0, M0 limite, a magnética 090 de cima. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, z 3894, informo o tráfego anteriormente reportado, está meia dúzia de Minas, rumo norte, e o Sal 402, está caminho 055, descida para 2007. Informo o sinal para passar o mantenha o nível 050, agora de separação com o tráfego anteriormente reportado para prosseguir descida. Eu já estou cruzando 50 já. Mantenha 4.000 pés, ajuste no 012. Já foram 4.000 pés, 3294. Sou Juliette Sierra, mantenha o escuro. Voo novo, né, me informa o tráfego 1h, 7 milhas, rumo Nordeste, ou Papa Alfa 35, passando no 060, descida para o 050. Boa noite, é esse aí. Tem escolhido um pneu, tem loja para lançamento devido ao tráfego de aproximação para Salvador. Está mantendo 40, 3294. 3294, desça para 2007, justo no 012. Para 2012, 3294. A 3294 está sendo indicada. Confira. Velocidade indicada. Estou com 269 ainda. Condições de manter até próximo turno? Positivo. Até 5 milhas de turno. Ah, autoridade de manter 2.509 até próximo de turno. Informe para redução. Sim. Estamos a 0 8 estamos informa o tráfego 11h, meia dúzia de milhas, rumo norte. O Charlie 402 mantendo, passando 4.000 pés em descida para 2.000 pés. Aguarde para lançamento. Sim, aguardando para lançamento do AZ08. Previsão para liberar lançamento é mais 5 minutos para o AZ08. Mais 5 minutos para lançamento grave do AZ08. Juliette Bravo Delta, informa que irá ultrapassar o curso do localizador, devido ao tráfego do transporte novo, os vitais, aguarde o seu novo limite, a magnética 130 de cima, aguarde os vetores para interceptar o sinal do curso de lento. É, vou trazer a magnética de cima, limite, aguarde os vetores, Juliette Bravo Delta. O 3894 vai iniciar a redução agora. Então, 3894, qual é a velocidade que irá manter na redução? Vou reduzir, está por lá? Sim, confirma a velocidade para a qual irá reduzir. A velocidade final é 140 nós, acho. Sim, Juliette, Bravo, Delta, informe sua indicada. Rumo 7570, Juliette, Bravo, Delta. Sim, para interceptar o curso localizador, o curso à direita para o 090 está estabilizado. 090 para o localizador, Juliette, Bravo, Delta. Próxima, muito bem, informações. Negativo. Sim, pronto para a cópia das informações da aeródromo. Prossiga. Pistinha 110, QNH 10, 12, temperatura 28 graus, vento 130, correção 110 graus, 099. A frequência do controle é 119.8, a frequência da torre em 118.95. A taxa em Mike e Quebec da pista auxiliar estão interditadas e a cabeceira 110 está deslocada em 380 metros. Ok, faça o escuta e sai para a copa. Manhã 201, nós consideramos as duas últimas instruções para o noção da cabeceira deslocada somente até a rede 20 Zulu, ok? Ok, só a partir de agora está tudo normal. Acima 6201, pronto para a copa? Prossiga. Galeão autorizado 360, decola da 1 a 0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Irum. após virou-me conforme a nota prevista no plano de voo. Transponder 5560, controle 119.8. 11662 para o 050, informa o tráfego anteriormente reportado superado. Tá. Meia dúzia de milhas nesse ano para guarda. Começa para 4 mil pés, ajuste 9092. 4.022, 9.6, 17, 18. Atendimento com 1.2, mantenha o nível 050, aguarde para descida. Atendimento 0050, aguarde para descida. 733, pronto para confidência, informação 0. E onde? Sim, informação em uso, correção, pista em uso é 1.0, procedimento TNS X-Ray. Vento 110 graus, 099, altímetro 1092, temperatura 28 graus. Frequência do controle 119.8 e torre em 118.95. Bravo Delta, aguarde transferência. O 1166, operação para sequenciamento, mantenha a proa 035, limite ao localizador, deixe manter a 4 mil pés. Desce a 4.135, vetorado com o 1166, desce a 4.7, cubo de 12. O 1166, reduz a velocidade para 1809. 1809. O 3894, no ILS. 3894, 1895. 2785, 3894. 5, controle 1, 119.8. 4, vai passando em Piacerra, baixar para volta. Seu estado, autorizado pouso, 1 centena, 099. 3894. Ele pouso, 3894. Negativo. Autorizado no 1500, aí para realização do circuito de tráfego no 110. Tá, aqui tem que estar pronto, né? Posta 2733, gente. Para o táxi, chama 2185, altímetro 10, 12, já autorizado o posicionamento aqui. Confirma o que eu vi? Salvador, Google 1989, para o táxi. Google 1869, prossiga. Confirma o que eu vi? 1176, aqui teve a parte 1 no Índia, ponto de temperatura 1198, direção 95, altímetro 1012, bom ponto. 12, apresentado de parte 1 no Índia, ponto de terra 285, bom 89, bom dia. Atena. A 08 mantém o setor oeste da ilha. Mantenha o setor oeste, agora temos uma aeronave entrando em contato, vou saber o setor que se encontra para liberar o lançamento do mesmo. O Júlio de Vestia, passando 1.7. O Júlio de Vestia, mantenha 2.10, é frente da área proibida de Camaçari. Confio. Paciente da área proibida de Camaçari, o Júlio de Vestia. Paciente, paciente. Sente, mantenha 2.10, aguarde para prosseguir na descida. Vestia. Falou Fatango, confirme o radial e distância de Salvador. Sim, se falou Fatango, confirme a distância que mantém. Fatango, repasse um trajeto de Paris. Dono 1166, para interceptar o curso localizador, curva direita para a 150, autorizado em lança, pode estabilizado. Ok, curva direita para a 150, para interceptar e apontar a estabilidade. Salvador, boa tarde, 1869, para a 7 trampo. Passar o externo para a 71 do 7. Ponte, alfa de Vietnã, lança para 3 mil pés, o ajuste é 1012. 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Confirma o meu nome, minha amiga. Pode ser para 2000? Autorizado, 2000 pode estar habilitado. Beleza. Decolar, 120 graus, 109. Autorizado, decolar, igual 89. Bom dia, boa tarde, doutor 3894. Doutor 3894, bom dia, tá que teve Alfa Juliette até o 203. Alfa Juliette, doutor 3894. Alfa Juliette, Romeu 23, para 2000 pés, ajuste 9012. 2000, 9012, chame para ingresso. Deixe para o número 500, pode ser para o Patero. Bora, senhor. Número 45, curva esquerda, proa 190, limite a magnética 0805. Esquerda, 190, limitado pela 080 de Simbra. Guarda, Bravo. Estamos já Bravo, prossiga para o controle. Estamos já Bravo, fecha a porta através de buraco. Estamos já Bravo, controle. Certifica, ingresso corredor Interlagos, reporte na mesma. 32, chame o controle em 119.8. 198, boa tarde. Boa tarde. Chegou aqui na estrada do Cuco. Negativo, ingresso corredor Interlagos, reporte na, ingressando na mesma. Reporte na Interlagos, Bravo. Controle na Guarda Valoroso. Guardião 08, aguarde mais alguns momentos para o lançamento. Temos tráfego aqui no setor norte da ilha. Patrulha, voa 869. 66, estabilizado. Voa 166, torre 1895. 296. Voa 869. Contato radar na decolagem, suba via 360 água. Fecha, Alfa 360, pode ir para o Aduna, 645, reduzido? Voa no 645, informe que irá surgir tráfego de menor performance. Posição 3, 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, um papo alto 35, passando 3.500 pés para 2.000 pés. Aguarde vetores para o procedimento. Qual o próximo limite? Voa no 645, esquerda, proa 090. Esquerda 090 do 1645. Alfa Juliette, tem visto seu pouso da FIA pista no 7, confere. Afirmativo. Vou lhe vetorar para a final do 7. Esquerda, proa 3010. O seu limite é Parite, reporte visual. Positivo, então é o seguinte, está presente cancelão conseguindo Parite, Alfa Juliette, valeu. Afirmo, modifica, segue visual, ajuste de altímetro 10. Uno Uno, 1510, reporte Parite. Alfa Juliette, valeu. No 645, desça e mantenha 3.000 pés, 1011. 3.000 com 1011 do 645, mantendo o Cronozeto. Falando o Coronel 143, informação. Corrigiu, Chanel 6143, desça e mantém índice de voo 060, chegada a ponte Proa de Alagoinhas, intercepte a chegada. 060, Proa de Alagoinhas, intercepte a chegada com a nossa empresa. Papá Romeu, Papá Zulu, Juliette Serra Torre, no 895. Pouso no 20 graus, 099. Ok, obrigado. Torre de Papapapá, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, chama final no 7. Trem baixo travado. Chama na 36, baixo no 7, Zulu Juliette Serra. Gente, atenção a tráfego prosseguindo para Parito. Aeronave Papa Alfa 35, passando agora outra vez da península de Itapajipe. Saia 2733, mantém o ponto de espera. Atenção. copy. Guardião 08, autorizado prosseguir para a área de lançamento, informe homens fora. Agora vamos para o Guardião 08, graças. Aeronaves se chamaram simultaneamente, mensagem sobremodulada. Então, Vindia Bravo, tome 1895. Olha. Autorizado, sou direto em Rimar, então Vindia Bravo. Vertical de Paris, aguardando autorização para prosseguir rotatória número 4 na aproximação visual para Salvador. Confirma, 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1. Rotatória, 1011. Vai fazer o nosso avião. 1645 interceptando o localizador sobre duna completa final, torre 198 decimal 95. 1895, boa tarde. Com 1645. Confirme? Com 1645 interceptando o localizador da 10. 1645, ciente, ano passando Simbra. Tomará. Controle 199 decimal 8. Tribuno Papa Romeu Lima, mensagem ininteligível. A única informação entendida é que vai para o heliponto Del Rey passa ao Traseiro de Veracruz. Eu sigo a Salvador, reporte no Traseiro do Farol da Barra, atenção aeronave da Polícia Militar Baiana, Guardião 08, para lançamento de paraquedismo na região de Veracruz. Chama de Abravo. Pouso por quanto é risco na RMA? Entendi em condições visuais, atenção a tráfego de Robson 44 na região da Turquia, em aproximação para pouso em Serra Novembro, Serra Novembro, chame torre em 1,5 decimal 95. Fala essa direta, meu. Então, Vindia Bravo, torre no 1,95. 099. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, chame passando a rotatória, sinal de 4 milhas, pistão no 7. Alfa Juliette Romeu. Sua informação, Alfa Juliette Romeu, há um helicóptero pousando no ponto chamado Enrimar, que fica a 3 milhas e meia da final da 1-7. Está à sua frente, 300 pés pousando. Todo dia, foi mantendo 1510, Alfa Juliette Romeu está agora a 4 milhas da 1-7. Autoriza a linha? Sim, autorizado. Cruze o ingresso na perna do vento para o Fosséria 2733. Fosséria 2733, decolou os 39, prossiga para o setor norte do aeródromo, 150010. Para o setor norte, limitado a 1500 pés, Fosséria 2733. Frequência livre, Lima Zulu Juliette Serra. Presente à espera de um minuto, posteriormente chame a torre no 1 decimal 95. Inicie agora com curva pela esquerda. Fosséria 2733, mantenha para 360 Norte, aguarde para prosseguir para a perna do vento. Papá Romeu Lima, reporte visual com Del Rey, ele ponta. flight, Alpha Tango. Tá mandando. Tá na rota 4, 1500, Força Aérea 2733, tá no, na própria 60. Força Aérea 2733, autorizado com vara esquerda, perna do vento, pista no zero. Autorizado, ingresso perna do vento, Força Aérea 2733, reportará para a curva do Informação de tráfego, é um helicóptero Alfa Sierra 50 na sua posição de 12 horas agora, 1.000 pés em sentido contrário, aproximando para 1.7, fica atento ao tráfego. Final no Machado Travado, Alfa Juliette Romeo. Livre pouso, 1.7, 1.0 graus, 099, Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo. Volo 645 no solo 42, libera a direita, solo 121, 1, décima 1. Direita, décima 1. Para a descida. A descida já. Tá bom. Deixa para 500 pés, chama em final, pouso em Salvador ou não em Rimar? Vai pousar em Salvador, na data base. Gente. Deixa para 500 pés, ajuste no 0. Ajuste no 0, 1 ou 2, reporte atingindo 500 pés. 0 ou 2, já está com 700 pés, espera só. Juliette Bravo Delta autorizado, ingresso no pátio principal, contorna o pátio. Na Lima chama a torre em 1.8.95, ok? Visuais, pistão no zero, ajuste no zero, 1 ou 2, visibilidade maior que 10 km, procedimento ILS X-Ray, temperatura em Salvador 27 graus, hora certa 4.3, vento 1.0 graus, 089. 645 alfa, Juliette até o 02. Quatro três, autorizado backtrack, reporte liberado a pista 97, Alfa Juliette Romeo. Autoriza perna base para o Corsair 2733. Autorizado perna base, chama final 10, Corsair 2733. Tirando base 2733. Voltando a passar 107, final da 97. Gente, fique atento a um tráfego tipo... Caravan, à sua frente, 1.500 pés, 4 milhas aproximadamente, girando base pela esquerda, pista 1.0. Tá no visual, telefone. Mantenha a separação visual com este tráfego e acuse na curva final para pouso direto na próxima EBTA. Vai manter separação com o Caravan e vai reportar na curva final da 97, o telefone. Bravo Delta avistado, autorizado ingresso na 35, chame liberando. Alfa Juliette Romeo, frequência livre estacionar, boa noite. Charlie Alfa Tango, tem condição de aproximar direto pro pátio? Afirmo, vai utilizar a área gramada para pouso pairado e depois livra para a massa para trás? Autorizado. Ok, tá visual com a aeronave fazendo um backtrack? Não, não sei, Charlie Alfa Tango. Gente, obrigado. Força Aérea 2733 autorizado, toque arremetida, pista 1.0, 1.20 graus, 099. Autorizado, toque arremetida, 2733. É livre, Juliette, vamos dela. Passando vai fazer pouso pairado, então, na 97, já que livrou na papal, pode ser? Gente, autorizado. Dado. totalmente certo. Eu chamo quando totalmente pronto, e como o trago tudo, parte a Tango. Estacionar a frequência livre, Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Grato. Índia é posição Lima, Mike Fox Trot, curva esquerda, perna do vento, pista 90. 95, 3. 2733? Socorro MT 47, autorizado por curva esquerda, perna do vento, pista 10. Chama para fugir da base. Chama lá para fugir da base, 2733. Corre, Oceaner 143, estabilizado na RTV. Oceaner 143, avistado. Autorizado pouso, 1-1-0 grau, 099. Tá autorizado pouso, Xenemel 143. Lima Mike Fox Trot Golf. Lima Mike Fox, chame para o táxi. Como que o nosso equipamento está com um problema, algumas aeronaves estão recebendo, outras não. Está pronto para receber a informação do aeródromo? Pistão 901, o vento é 110,9, temperatura 28 graus, altímetro 10012, procedimento de aproximação INS Extreme, controle opera em 119,8 e torre em 118,95. Informação de tráfego, Cessna 208 da Força Aérea, à esquerda de sua aeronave, 15003, no setor de perna do vento, pistão 90. Sim, eu chamei a 1043. Força Aérea 2733, observe o Airbus 320 da Oceané à sua esquerda, mantenha a separação visual com o tráfego e chame na final da pista 90 com o número 2. Está visual com o Airbus, chamará com o número 2, 2733. 2117, após conforme rota. Meio milho, o Oeste do Rio de Salvador, 30 descida para o estúdio, tráfego local, se passa livre. Como foi para livre, vai para o Qual é o canal para pouso? Se tu tá falando ali, eu acho que tu encontrou. Tem, segue direto, durante o tempo,